dia fez. Meu parceiro, olha o que a vadia fez. Dia fez, dia fez. Meu parceiro, olha o que a vadia fez. Meu mano, olha o que essa vadia fez. Meu parceiro, olha o que a vadia fez. Dia fez, dia fez. Eu confiei, eu me joguei, eu me lancei. Mas pode pá que foi pela última vez. Eu nunca mais confio em nenhuma de vocês. De vocês, de vocês. A mina já olhou dentro da minha cara. Me chamou de amor, dizia que me amava. Eu nunca mais confio numa dessas caras. Dessas caras, dessas caras. O tempo foi passando e eu me apaixonando. Tô prometendo mundos e fundos pra mim. Eu fui otário de confiar em você. Em você, em você. Meu parceiro, olha o que a vadia fez. Meu mano, olha o que essa vadia fez. Meu parceiro, olha o que a vadia fez. Dia fez, dia fez. Meu parceiro, olha o que a vadia fez. Meu mano, olha o que essa vadia fez. Meu parceiro, olha o que a vadia fez. Dia fez, dia fez. Mas na verdade a culpa não é toda dela. Vários parceiros me avisaram dessa aí. Eu fui otário de confiar nessa aí. Nessa aí, nessa aí. Vários parceiros me deram o papo, ei. Não dá pra confiar nessas minas da rua, ei. Só dá um pente, mete o pé de uma vez. E aqui eu deixo a minha confissão pra vocês, ei. Nunca confiei numa mina dessas, ei. Só mano trouxa dá o coração de vez, ei. Meu parceiro, olha o que a vadia fez, ei. Meu mano, olha o que essa vadia fez, ei. Meu parceiro, olha o que a vadia fez. Meu parceiro, olha. Meu mano, olha, yeah. Meu parceiro, olha o que essa vadia fez.